mó fita podre, doidão. Aí, vou te contar, ontem veio um vacilão querer me acelerar. Vem pagar de pá e jurar vagabundo, pensando que tá bom, deu tiro no escuro sem futuro. Tá decretado, bate o martelo, antes ele do que eu, vai pro inferno. É sem crise, é assim que é a fita, vixe. Vai virar pó na mira do calibre 380 ou 45. Aqui for mais potente pra deixá-lo estendido. É foda, vida de ladrão, só loucura. Se a neurose sobe, abaixo na fissura. Sem frescura, na calada, tô assim, qual que é? Tô ligeiro, sem dar fé, se polícia tá no pé. Por causa da vadia, o doidão desandou. Se apaixonou, se perdeu, não se achou. Mano, pede break, fala pra caralho. Pensando que tá bom, o dele tá guardado. Sem crise, é assim que é a fita. Vixe, vai virar pó na mira do calibre. Sem crise, é assim que é a fita. Vixe, vai virar pó na mira do calibre. Sem crise, é assim que é a fita. Vixe, vai virar pó na mira do calibre. Sem crise, é assim que é a fita. Vixe, vai virar pó na mira do calibre. Mas olha esse fulano, teu milho com vários aliados. Fala com os polícia, é ganso safado. Na banca dos ladrão ali, mal fita. Otário nasceu só pra roubar a brisa. Impregna nas ideias e se contradiz. Cada fala é uma goela, suga o nariz. De Kawasaki pagando e criminoso. Se os parceiros catar, o barato fica doido. Mas que nada, doidão, eu também tô na fita, na calada. Eu tô ligado, vacilão, cheio de brisa. Ó, baratino, eu com a minha mina. Se eu trombo esse fulano aí, jogo pra cima. Eu entendo a sua ira, ladrão, mas é o seguinte, pra catar esse fulano aí. Tem mais de 20, o foda que ele é, sortudo pra caralho. Outra mão escapou, mas deixou o oitão pra trás. Vive na ilusão, mas no mundão é só mais um que vai morrer no burro. Gosta mago da dundum, na intenção, sem perdão ali. Todo zoado, vagabundo, quer ver? Haha, nego velado. Sem crise, é assim que é a fita. Vixe, vai virar pó na mira do calibre. Sem crise, é assim que é a fita. Vixe, vai virar pó na mira do calibre. Sem crise, é assim que é a fita. Vixe, vai virar pó na mira do calibre. Sem crise, é assim que é a fita. Vixe, vai virar pó na mira do calibre. Mas meu pé, fita podre, demorou, vou pegar. Tô careca de jaqueta, se pá, nem vai notar. Vai pensando que tá bom, pagou de bandidão. Sobe ele, a mina dele, vai atrasar o cão da meu revólver. Na cara de Judas a gente gosta. É um dois, nem tô vendo, ratatá. Loki sobe, tá lá, todo pá, sem noção, sem terá. Uma puta e uma moto e o cu pra atrasar. Uma muvuca, nem dá, veja só, vou esperar. Os parceiros do lado não tem como escapar. Bico sujo vai subir pra deixar de ser perto. Vai pagar pra vacilar lá no inferno. A fita é agora e a rua tá deserta. E aê, vacilão, qual é? A fita é essa. É sem crise, é assim que é a fita. Vixe, vai virar pó na mira do calibre. É sem crise, é assim que é a fita. Vixe, vai virar pó na mira do calibre. É sem crise, é assim que é a fita. Vixe, vai virar pó na mira do calibre. É sem crise, é assim que é a fita. Vixe, vai virar pó na mira do calibre.